Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa tarde, meus amigos. Começando mais um Criadores e Criaturas inédito para vocês aqui na Rio Sul Rádio. Vamos começar. Hoje o programa está dividido de um jeito bem claro. Na primeira parte, as coisas mais leves, as músicas mais pop. E na segunda parte, no segundo bloco do programa, o metal vai comer solto com covers de Ozzy, Iron Maiden, Jethro Tull, AC/DC, Kiss, Led Zeppelin e muito mais. Vamos começar então devagarzinho nas coisas brasileiras, com uma cover bem bonita de Codinome Beija-Flor, do Cazuza, interpretada pelo grande Luiz Melodia. Bom programa para todos nós, espero que vocês gostem. Fiquem aqui na companhia do DJ Nandão até as 19h10 mais ou menos. Vamos lá então, Luiz Melodia. Pra quem mentir, fingir que perdoou. Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor. Entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi teu nome por amor. Em um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredo de liquidificador. Você sonhava acordada, o jeito de não sentir dor. Prendi o choro e aguardo o pão do amor. Prendi o choro e aguardo o pão. Assim que

precisa, que haja dentro tem paz. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite, passando, passando, em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Que delícia, que sonzeira, Martinho da Vila aqui no Criadores e Criaturas, tocando A Felicidade do Tom Jobim, numa versão jazz lounge bem bacaninha, versão bastante diferente da original do Tom Jobim. Cássia Eller também esteve aqui cantando Lanterna dos Afogados dos Paralamas e o Tim Maia emprestando o vozeirão dele para Oceano do Djavan. Abrimos com Luiz Melodia cantando Codinome Beija-Flor do Cazuza. Bom, não sei se vocês repararam, Luiz Melodia cantou Cazuza, Cazuza já morreu. Tim Maia já morreu cantando Oceano do Djavan. Cássia Eller, que também já se foi, cantando Lanterna dos Afogados dos Paralamas. E o Martinho da Vila cantou A Felicidade do Tom Jobim, que também já partiu. Bom, agora vamos de gente viva. Lila cantando Sexo do Ultraje a Rigor. Sexo! Hoje vai passar um filme na TV que eu já vi no cinema. Epa! Mutilaram um filme, cortaram uma cena. E só porque apareceu uma coisa que todo mundo conhece. E se não conhece, ainda vai conhecer. E não tem nada demais se a gente nasceu com uma vontade que nunca se satisfaz. Verdadeiro perigo na mente dos boçais. Corri pro quarto, acendi a luz, olhei no espelho, a minha tava lá. Ainda bem que eu não tô na TV. Não me obrigue a contar. Sexo! Como é que eu fico sem sexo? Eu quero sexo! Me dá sexo! Bom, falar, vai ver que é pelas crianças. Mas quem essa besta pensa que é pra decidir? Depois, aprende por aí que nem eu aprendi. Que é uma sorte não ser pervertida. Voltei pra sala, vou ver o jornal. Quem sabe deixam ver a situação geral. É eleição, é inflação, corrupção. E como tem ladrão e assassino, terrorista, gay espacial. Sexo! Eu quero sexo!

Essas mulheres são demais. Ann Woman tocando A Forest do The Cure. Teve também a Georgiana Bono cantando Luca da Suzanne Vega. E a Patti Asher com Raindrops Keep Falling on My Head do BJ Thomas. Abriu a sequência Lila cantando Sexo do Traje a Rigor. Lila é uma banda brasileira que participou do tributo ao Traje a Rigor chamado Ainda Somos Inúteis. Vamos pro intervalo então. Na volta, como eu prometi, o couro vai comer. Até já. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas, no seu segundo bloco. Agora vamos começar então a sequência de pauladas. Vamos com Mr. Crowley, do Ozzy Osbourne, na versão da banda Tributo, que gravou um tributo ao Ozzy chamada Bat Head Soup. Então vamos lá, Mr. Crowley, essa música é boa demais em qualquer regravação. Thank you. criadores e criaturas. Isso aí, esse aí foi o Hey Sid Dixie, uma brincadeira country, uma banda country, tributo ao AC/DC, cantando Let's Get It Up. Eu já toquei aqui, acho que Back in Black, toquei You Shook Me All Night Long. O disco desses caras é demais, não me canso de tocar as versões deles aqui. Antes teve uma dose dupla de Iron Maiden, o próprio Iron cantando Cross-Eyed Mary do Jethro Tull e o Thunderstone, a banda Thunderstone, tocando Wasted Years do Iron Maiden. E abrimos a sequência com a maravilhosa Mr. Crowley do Ozzy Osbourne na versão do Bathead Soup, que é uma banda que gravou um tributo ao Ozzy. Vamos em frente, vamos com um projeto Lonely Drummer agora do meu amigo Alexandre Crescenzi. Essa que vocês vão ouvir agora é a paulada Love Her All I Can do Kiss. Manda ver então, galera. Oh, Criadores e criaturas. walked up to me, asked us, said, please, hey, would we get? Yourself and describe what you see. And maybe, maybe, maybe, do you like it? There you sit, sitting square like a book on a shelf, rusted. I'm not trying to be here. You really don't care if they're coming. Muito bem, acabamos de ouvir Soul Asylum com Barstool Blues do Neil Young, encerrando o Criadores e Criaturas de hoje. Antes teve o Sig Sig Sputnik, metendo a colher deles em Misty Mountain Hop do Led Zeppelin. Eu devia ter vergonha de tocar, mas eu toco porque é diferente, eu acho que vocês também têm o direito de conhecer essas bizarrices que o Sig Sig Sputnik faz com grandes clássicos. Eles já pegaram músicas do Elvis Presley, já zoaram, já pegaram músicas agora, como vocês ouviram, do Led Zeppelin. Eles dão uma mexida de um jeito que a música fica quase irreconhecível. Mas enfim, como é diferente e tem quem goste, a gente toca aqui no Criadores e Criaturas. Aliás, onde mais você ia ouvir essa versão do Sig Sig Sputnik para Led Zeppelin? Só aqui mesmo, né? Antes teve o Alien Ant Farm com o Smooth Criminal, do álbum Bad, do Michael Jackson. Bom, e abrimos o bloco com o Lonely Drummer, projeto Lonely Drummer do meu amigo Alexandre Crescenzi e a galera que o acompanhou nesse projeto. Aliás, estamos aguardando ansiosamente o volume 2. Eles tocaram hoje Love Her All I Can, do Kiss. E com essa sequência a gente encerra o Criadores de hoje. Espero que vocês tenham gostado e venham nos fazer companhia de novo na semana que vem, com muita coisa boa, muita coisa inédita e muita coisa diferente para vocês. Grande abraço a todos, uma boa semana para todo mundo e até domingo que vem. Fui! Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.